Chega de plantar loucura no campo do meu sentimento. Chega de fechar o tempo. Ainda estou apaixonado. Amor, nosso amor anda meio doente, dando a impressão que está tudo acabado. Nossa felicidade já não anda contente, e não nos olhamos tão apaixonados. Amor, meu amor, cuidado com a vida, essa despedida já não tá com nada. Eu sei que você anda meio sentida, até vacilei e te fiz magoada. Não foi por maldade te ferir. Nossa relação, já sinto saudade de você no meu coração. Chega de plantar loucura no campo do meu sentimento. Chega de fechar o tempo. Ainda estou apaixonado. Chega dessa ideia louca de pensar em ir embora, dizer adeus a quem se ama, tá por fora. Fora. Amor, meu amor, cuidado com a vida. Essa despedida já não tá com nada. Eu sei que você anda meio sentida. Até vacilei e te fiz magoada. Não foi por maldade te ferir. Nossa relação, já sinto saudade de você no meu coração. Quem se ama.